31760, boa noite. Chega da Mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. Prossiga. São 31170, prossiga com o controle. Autorizado do Natan 3170, descendo para 2000 pés, permanece o ajuste no 095, autorizado final do procedimento, está estabilizado. 3170 está estabilizado no localizador do ILS X-Ray. Então, 3170, ciente, complete sinal de procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. Chama a torre 118.953.170, graça seria uma 3 placa. Igualmente, grata, bom pouso. Salvador, muitíssimo bom dia da 3170, estabilizado no ILS X-Ray da Unami. Projeção 3170, vem para uma centena com 39, reporte baixado e travado. Voltará baixado e travado, 3170. No externo, baixado e travado, tá 3170. Está 3170, pouso autorizado, 30-10. Pouso autorizado no zero, tá 3170. Da 3170, livrou. 3170, você falou que foi 04, que chega via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, 3170. Papa Tango Whisky, Serra Tango, chegada Bonf, autorizado direto Bonf, desça para nível de voo 060, ajuste no 095. Tubarão 3520, boa noite. Chega da Mar e desça para nível de voo 050, ajuste no 095. Tubarão 3520, sim, está autorizado direto então. Tubarão 3520 autorizado 2000, permanece o ajuste e repasse estabilizado. Patango, Whisky, Serra Tango, livre da restrição de pelo, desça para 3 mil pés. Permanece o ajuste na 095. Tan 3520, complete final do procedimento ILS X-Ray, torre 118.95. 295, até logo. Salvador, boa noite, Tan 3520, está finalizado. Esse ajuste autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 5, ajuste, vai reportar estabilizado de Serra Tão. Baixa a trava. Certo. Porta 3520, pulo autorizado, pista 10. Autorizado, porta 3520. Controle 8, Serra Tango estabilizado, localizador. Papatango, Whisky, Serra Tango, complete final procedimento ILS Creation e Torre 118.95. 118.95, boa. Boa. Torre Salvador, Papatango, Serra Tango. Papatango, Whisky, Serra Tango, prossiga. Serra Tango estabilizado no localizador, já avisou ao ponto. Entendi, mas responde por pista 10 ou 7, Whisky Serra Tango? Confirme o vento, Whisky Serra Tango. Vento uma centena com 0,2 nós. Vai para 17, Whisky Serra Tango. Gente, reposta para cancelamento do plano de instrumento. Está presente, cancela, vai girar a base pela direita, Whisky Serra Tango. Entendi, Whisky Serra Tango, tudo modificado aos 2,8. Curva esquerda e reporte girando base para pistola 7, baixada e travada. Aí reportando a base, está final, baixada e travada, etc. Somos 30, Taxis Alfa e Juliette, portão 1. Alfa e Juliette, 01, tá aí, Torre, o Whisky Serra Tango tá ingressando na final, já baixado e travado. Autorizado pistão no 7, Whisky Serra Tango, vem que permanece a centena com 2 mais. Lei de pouso, Whisky Serra Tango. Pega pra qual parte? Parte 5, Whisky Serra Tango. 7. Taxi, solo 3-2, já estacionado, 4-5, frequência livre.